Chavão vai viver um grande encontro em volta da brasa, o Quebra Costela, um evento inédito com churrasco coletivo no latão, cerveja gelada, música ao vivo, espaço kids e aquele clima de encontro que só um bom churrasco tem. No dia 26 de abril, domingo, no Tamoio Futebol Clube. Reúna a turma, prepara o churrasco e aproveite um domingo com música ao vivo, espaço kids e ambiente para toda a família. Passaporte para até 8 pessoas. Corre lá e garanta o seu. Ingresso no site www.quebracostela.com.br. Siga o Instagram, @quebra.costela. O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar e para seguir a conversa. No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan. Uma nova fase já começou. Eu sou o Léo Sabala Júnior e sigo com você todos os dias. No Rio Grande Record, a informação chega com responsabilidade, proximidade e respeito por quem nos acompanha. De segunda a sexta, às 7 da noite, na Record Guaíba. Uma nova casa, o mesmo compromisso com a verdade. Te espero. Cidadania é uma conquista, democracia fazemos todos nós. É pelo voto que a gente participa, sonha o futuro e solta a nossa voz. Que sabe disso, não perde tempo, já tira o título ou fica regular. Se atualiza, faz a biometria, com tudo em dia vai poder votar. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título. Procure já um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde. De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is. E às 8 da noite. O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan News, jornalismo independente. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Esta é a Classic Pan. You'll never find Classic Pan. All the time. O melhor da música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil. Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá. Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente. 5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. Ela comanda uma marca de lingerie criada em 1966 com mais de 300 lojas no Brasil. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Sandra Chaio, a comandante da Hope. Sandra, obrigado pela presença. Prazer aqui em você. Nosso estúdio. Obrigada. Sandra, você está há mais de 20 anos nessa companhia, né? A companhia fundada pelo seu pai, o Nissim Hara. Quando você percebeu que essa companhia fundada por ele, de certa forma, era sua também, que você teria o comando da companhia? E qual foi a sua primeira decisão, quando você sentou na cadeira? Então, Bruno, sabe que eu nunca imaginei trabalhar na Hope. Desde criança, a gente tinha, tanto eu quanto minhas irmãs, a gente tinha uma ligação emocional muito forte com a empresa, porque empresa familiar é tudo muito misturado, né? Família, empresa, festas de final de ano, era todo mundo junto, até convenção da empresa era na nossa casa do Guarujá, pra você ter uma ideia. Então a gente tinha essa ligação emocional, mas para mim, o meu pai era aquele industrial bem sucedido e eu queria trabalhar com moda, com design, eu não queria seguir os passos dele, eu queria criar a minha própria história. Só que em 1998 eu decido fazer um estágio na empresa, porque eu estava trabalhando com meu pai na área imobiliária, eu estava estudando arquitetura e eu queria desenvolver os negócios imobiliários, ele tinha alguns terrenos e eu queria trabalhar nesse sentido. Só que eu vi que ele estava passando por um momento de um dilema que ele estava passando na época, porque ele queria expandir os negócios, ele queria levar a fábrica, que era aqui em São Paulo, para um outro estado, onde tivesse mais oferta de mão de obra, principalmente. E eu decidi entrar para entender como é que estava funcionando. Aí eu me apaixonei, eu falei, não, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E foi assim que foi feito. Eu entrei na empresa então em 1999, oficialmente. A fábrica migrou para o Ceará, a gente mudou a fábrica para o Ceará. E a minha principal contribuição nesse momento, assentando na cadeira, foi fazer um reposicionamento da marca, que começou nos produtos, reformulando todo o mix de produtos, passou pela comunicação e culminou com a nossa entrada no varejo através do sistema de franquias. Pois é, franquias, outra grande mudança aí, a grande mudança nos tempos recentes da Hope foi pelo varejo, né? Por meio das franquias. Por que essa decisão de entrar nas franquias? A nossa cultura sempre foi B2B, business to business. E a gente sempre teve como objetivo fazer com que as pessoas ao nosso lado, que estão com a gente, prosperem. Esse é o nosso verdadeiro propósito. E desde as pessoas, dos colaboradores, funcionários, a confecção emprega, é muita mão de obra intensiva, principalmente mulheres. E meu pai sempre teve essa coisa com mulheres, né? De querer empoderá-las realmente. E quando a gente decidiu entrar no varejo, a gente viu no sistema de franquias uma maneira de oferecer essa oportunidade de outras empreendedoras e empreendedores viverem do nosso mesmo sonho de esperança. A gente entra com todo o nosso know-how, com os produtos, a gente tem fábrica própria até hoje. A fábrica é? Fica no Ceará. Ceará, tá. Na cidade de Maranguape. Tá. E todo o know-how que a gente tem, que a gente adquiriu nesses mais de 20 anos de varejo, oferecendo para o franqueado essa oportunidade de empreender com mais garantia de sucesso. Eu tenho uma informação, e eu quero que você confirme a nossa audiência, que a rede de franquias fatura algo em torno de 500 milhões de reais. No ano passado. No ano passado, tá. Mais, é. E vocês querem dobrar esse número, né? Chegar a bater ali o bi. Bilhão. Chegar o bilhão até o fim de 2026. Como? É uma parte de uma estratégia bem ambiciosa que a gente tem. não só de ganhar mercado, mas de ganhar relevância na vida, principalmente na vida dos nossos clientes. A gente passou por um processo de ampliação, não só de portfólio, mas também de oferta de modelos de negócios. A gente lançou uma marca de moda fitness em 2017, então tem essa ampliação de categorias onde a gente pode atuar. A gente entrou no mercado masculino em 2022, então toda a parte de underwear masculino. A Hope deixa de ser a marca de lingerie e passa a ser uma marca de moda íntima para todos. E a gente também lançou então um modelo híbrido de lojas que carrega as duas marcas, tanto Hope quanto Hope Resort, que é essa moda praia e fitness. E a gente começou por cidades periféricas. Começamos pelo interior, um modelo muito vencedor, onde o franqueado ganha muito dinheiro, lojas de rua. E a gente está expandindo isso agora para as capitais. Então, a gente tem oportunidade de realmente dobrar a rede de franquias. Mas okay, além disso... Em pouco tempo dobrar, né? Um número poderoso em pouco tempo, né? É, mas com essas categorias e com esse modelo híbrido que está um sucesso, melhor vendedor de franquia é o franqueado, o próprio franqueado que já está ganhando dinheiro, né? O que você mais escuta nas ruas quando o assunto é empreender? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais sedentas por informações e por bons exemplos. Então, eu acredito que eu seja um bom exemplo de uma empreendedora que deu certo. Eu empreendi na empresa da minha família, transformei uma indústria num varejo e acho que é um modelo que deu tão certo que as pessoas gostam de se inspirar. E através das minhas redes sociais eu busco fazer exatamente isso. Meu pai era uma pessoa que ajudava as pessoas a empreender, não só nós, filhas, mas também qualquer pessoa que viesse pedir uma mentoria, um conselho, ele sempre estava lá para ajudar, muitas vezes com empréstimo, até financeiramente. Mas quando ele faleceu, eu entendi que eu precisava continuar esse legado dele, eu precisava seguir esse legado dele. E eu entrei num programa de empreendedorismo na televisão, foi o Shark Tank, e foi muito gratificante você poder fomentar. Mas toda essa exposição, eu acho que ela é muito positiva, porque é muito gratificante quando você ouve que você, por uma coisa que você falou, por um exemplo que você deu, você aplicou na sua própria empresa, alguém transformou a sua própria vida. Eu tenho seguidores, maioria mulheres mesmo, dos meus seguidores, mas tem muitos homens também. Eu me lembro agora de um caso de um homem que tem uma pizzaria e por causa de um insight justamente sobre franquias, ele transformou o negócio dele, expandiu a rede dele, enfim, isso é muito gratificante. Mas tem uma pergunta que você mais escuta? Por onde começar? Por onde começar? Por onde começar? Por onde começar? E qual é a sua resposta? As pessoas me falam assim: eu tenho uma ideia e eu não posso contar para ninguém porque a minha ideia, o que eu falo é que ideia não vale nada. O que vale é sua capacidade de execução. É o suor? É o suor e mais do que o suor. Lógico, não tem ninguém bem sucedido que eu conheça que não trabalhe duro. Mas eu acho que tem que trabalhar com inteligência, a gente tem que trabalhar com uma visão. Primeira característica que o empreendedor precisa ter é a coragem. Você precisa ter coragem, sair de uma inércia e realizar alguma coisa. Muitas vezes sair de um trabalho com uma remuneração fixa, se arriscar. Sem se arriscar, não tem como. Depois você precisa ter uma visão de futuro, algo que você almeje e que você queira chegar lá. Para você ter um motivo para ter a disciplina de levantar da cama todos os dias, ir lá e fazer acontecer. E eu acho que essa visão é muito importante, assim, porque não adianta você ter uma ideia, um diferencial, se você não faz o básico muito bem feito e se você não arregaça as mangas, vai trabalhar todos os dias e se você não sabe aonde você quer chegar. Sandra, nesses mais de 20 anos na companhia, vocês, em determinado período, vocês tiveram muita dificuldade de contratar costureiras e mão de obra especializada. Vocês ainda estão com essa dificuldade? A gente tem um programa hoje, nossa fábrica fica numa cidade do interior do Ceará, em Maranguape, terra do Chico Anísio. E a gente tem vários programas de capacitação, programas sociais mesmo, e que formam pessoas não só para trabalhar na nossa indústria, mas também para trabalhar no mercado. E a gente hoje, então, tem um certo know-how já de como conseguir atrair talentos, atrair pessoas para poderem trabalhar na nossa indústria. A gente formou um polo na região, onde até nas cidades vizinhas a gente tem facções que também são capacitadas para atender a nossa demanda. Então, hoje em dia, acho que a gente está numa situação... Melhorou. Mais bem resolvida. Não tem uma escassez aí de mão de obra especializada? Olha... Sabe por que eu pergunto isso? Porque eu entrevisto CEOs de outros setores, por exemplo, construção civil. E eu já escutei de três grandes, aqui no programa mesmo, falando que está tendo um apagão de mão de obra. É claro que eu estou falando do setor deles. Primeira vez que eu estou falando com uma CEO de uma marca muito conhecida, né, do varejo. Você, como é que você tem avaliado... Pelo que eu estou vendo, não tem, então, um apagão de mão de obra no seu setor. Sabe o que tem uma dificuldade? Das pessoas que entram num tipo de auxílio, tipo Bolsa Família, tipo um seguro-desemprego. E essas pessoas que não querem trabalhar e que querem ter as coisas de um jeito mais fácil. Mas, por outro lado, eu vejo que tem muitas pessoas ambiciosas que querem ser alguém na vida, que são lá do interior do Ceará e que querem trabalhar, ser útil para a sociedade e sair daquele lugar, quem sabe ter suas conquistas e ir além. Então, por isso, eu acho que assim, a gente tem que buscar essas pessoas, a gente tem que atrair esses talentos. E tem, pelo que você falou, tem. Que bom. Que bom. Que bom que a gente tem. Bom, quantos por cento da fabricação de vocês hoje vai para as lojas franqueadas? É mais da metade? Sim. Mais da metade. Hoje o canal de franquias representa 70% do nosso negócio, outros 30% o canal multimarca, que é um canal muito relevante, a gente tem quase 3 mil clientes multimarcas e é a nossa origem, né? A gente tem um carinho muito grande por esses clientes. E vocês têm o comércio eletrônico também? Também tem o comércio. Mas ele não é tão forte. É muito comparado forte, né? Com a força do varejo, do varejo, né? Da franquia. Não, hoje ele é bem relevante, ele acaba se misturando hoje por causa do omnichannel. A gente atende, lógico, uma parcela das pessoas que compram pelo nosso e-commerce através do próprio site, através do centro de distribuição, mas hoje muito do que as pessoas compram online saem das lojas. E esse modelo tem sido muito vencedor, porque a gente não tem que se preocupar com aquele faturamento, né, sai da nossa fábrica ou sai da loja do meu franqueado. Sandra, qual que é o momento atual da moda no Brasil? A moda no Brasil, ela já passou por várias fases. E é uma ótima pergunta, porque é uma boa oportunidade para eu falar do meu setor, do nosso core, que é a moda íntima, né? Isso. Que a moda íntima, ela fica nos bastidores, ela está lá escondida, atrás da roupa exterior. E ela tem uma importância, assim, uma relevância muito grande, muito importante. Primeiro porque ela não é nichada, todo mundo usa, todo mundo tem que usar seu underwear, é aquela proteção, tem aquela parte funcional, é a primeira parte, a primeira peça de roupa em contato com a sua intimidade, é aquela roupa que você vai usar em todos os momentos da sua vida, desde que você se entende por gente até quando você for partir. E a gente veste para nós mesmos, a gente não veste para o outro. A moda também, ela tem um papel fundamental na nossa autoestima. Principalmente a moda íntima, porque do jeito que a gente se sente por dentro, a gente exala. Então, se eu tô me sentindo bonita por dentro, eu vou exalar essa beleza. Se eu tô me sentindo confiante, eu vou exalar essa autoconfiança. E assim eu vou conseguir conquistar o que eu quiser. A moda no Brasil já passou então por várias fases e ela é uma expressão da nossa cultura através dos tempos. É uma questão até antropológica. Quando a gente pensa que a moda íntima, no caso, ela pode influenciar na medicina, na saúde das pessoas, na arquitetura. Eu falo isso porque na época dos espartilhos, você via aquelas cinturinhas de vespa, sabe? Aquelas mulheres com espartilhos. E tinha mulher que tirava costela para poder ficar com aquela cinturinha. E aí depois vinham aquelas ancas, né? As saias bem amplas. E aí você tinha que ter portas duplas para essas mulheres passarem. E depois veio uma volta mais pro slim, pro natural. Até que no final dos anos 90, início dos anos 2000, veio a questão das bombshells, né? Aquelas curvas mais voluptuosas e os sutiãs com enchimentos e aí os implantes de silicone, né? As mulheres colocando implantes de silicone nos seios. E hoje eu vejo que está uma volta mais para o natural, de novo. A marca, ela foi pioneira, ela foi responsável pelo primeiro merchandising na TV brasileira. Merchandising é aquela propaganda que aparece dentro de um programa de televisão, de uma novela, no caso foi uma novela, a novela Rock Santeiro, da TV Globo, em 1985, e tinha nesse merchandising um incentivo para que lingeries, pijamas, se tornassem itens de moda para deixar as mulheres mais confiantes e mais poderosas. Mulher poderosa. Isso em 1985, hein? Esse conceito permanece? Permanece. E a gente fala na Hope que a mulher é a nossa inspiração, é a razão da gente existir, apesar de hoje ter produtos para homens também. Mas a inovação é a essência dos nossos negócios. E inovação não é só na comunicação, como é o caso do primeiro merchandising numa novela no Brasil, mas também em todas as áreas. São produtos inovadores, a gente tem que sempre antecipar as tendências, antecipar as necessidades das pessoas que elas ainda nem sabem que elas vão querer consumir. A gente tem que inovar também em processos produtivos, a gente tem que estar sempre em cima da tendência de comportamento dos consumidores, que assim a gente consegue essa inovação. Quer dizer, uma executiva do seu porte comandando uma empresa que fatura milhões de reais com tantas franquias pelo país, você, além de tudo, você é mãe de três rapazes, três homens. Adultos já. Como é que três adultos? Quantos anos eles têm? 27, 25 e 20. Caramba! Você foi mãe jovem então, né? Fui, comecei cedo. Você começou com uma menininha, né? A minha tem dois anos, Aproveita que passa rápido. Passa rápido, né? Todo mundo me fala isso. Sandra, como é que você alia todo o seu trabalho, que é um trabalho pesado mesmo, exaustivo, você passa muitas horas ali dentro, com a sua vida pessoal? É uma coisa só, né? Dupla personalidade. Liga o botão do profissional, depois liga o botão pro pessoal. Não. Muito. E eu vejo que quem busca esse equilíbrio, o tal sonhado equilíbrio, acaba morrendo na praia. Eu falo que a gente tem que se acostumar com esse desequilíbrio. Porque tem momentos que a situação lá em casa vai pegar, principalmente quando eles eram pequenos. Agora não me dão mais trabalho, mas quando são pequenininhos, tem que ir na escola, tem que socorrer em alguma coisa, fica doente e aí a gente tem que puxar mais para um lado. E por outro lado, tem momentos na empresa que eu acho que a gente passa por uns sprints, sabe? Aqueles momentos que a gente tem que dar tudo de si para depois entrar num momento mais calmo, mas é a gente ir se virando como é possível. Sandra, qual que é o maior desafio de empreender no Brasil? Eu diria que é a mudança de regras a todo momento. Quem empreende no Brasil é resiliente. Isso é, o lado bom é que a gente se torna muito resiliente. Quem dá certo no Brasil daria certo em qualquer lugar do mundo. E eu acho que essas mudanças de regra, elas não são só para o futuro. Às vezes até o passado pode mudar, né? No nosso caso, então é uma desvantagem, é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo acho que cria na gente essa resiliência. Hoje, o que é ser chique? Olha, essa é uma pergunta que me fazem muito na internet. É que você está no setor de moda, né? Lingerie. O que é ser chique? O que é ser elegante? O que é ser elegante e chique? Eu acho que é você ter uma certa coerência com a sua personalidade, com a imagem que você quer passar. Eu vejo que as pessoas que tentam forjar uma personalidade que não é a dela, acaba tendo alguma coisa esquisita lá, fica incoerente e aí não dá certo. Eu acho que a gente tem que buscar sempre essa coerência. Foco em 2026, bom, você já falou, né? Dobrar o faturamento lá das franquias, né? É bater R$1 bilhão? É, esse ano os nossos canais, ó, varejo, vão faturar mais de 800 milhões. No ano que vem a gente deve passar de 1,2 bilhão, 1,3 bilhão, mas é uma ambição positiva, que eu chamo assim. Eu acho que é um marco, não tem dúvida, né? Quando você faz a virada do 1 bilhão, mas é, cada vez mais pensando na relevância não só dos nossos consumidores, mas também dos nossos franqueados, que é o nosso principal modelo de expansão. Pergunta clássica aqui do Show Business, Sandra: quem é ou quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Meu pai é uma pessoa que une nos dois universos, né? É, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, um exemplo de empreendedor, com humanidade, com ética, enfim, é um dos raros empreendedores que conseguem unir esses dois lados. E, mas eu, sabe, Bruno, eu sou uma pessoa muito curiosa, estudiosa. Sempre gostei muito de ler. E ler, não gosto de ler romances, eu gosto de ler biografias, histórias reais de pessoas que fizeram. Eu tenho muita admiração por pessoas como meu pai, como o Miguel Krisner, que você citou aqui, do zero. Meu pai vem de uma família muito humilde, lá no Líbano, e chegou no Brasil com centavos no bolso e construiu uma empresa multimilionária. E essas pessoas, elas causam um impacto na sociedade gigantesco, não só na família, nas pessoas que a gente emprega, mas imagina, são mais de 10 milhões de peças que a gente faz todos os anos. Então, 10 milhões? Olha quantas pessoas não são impactadas pelo que a gente faz. Então eu tenho uma profunda admiração por empreendedores, principalmente esses que começaram do zero, e brasileiros, internacionais. Eu estou sempre de olho, sempre lendo essas biografias, e elas me inspiram muito. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Sandra Achaio, a líder, a comandante. Tem um cargo? Sou diretora institucional. A diretora institucional, a grande líder da Hope. Obrigado pela presença. Obrigada, Bruno. Foi uma grande alegria tê-la aqui. Foi ótimo. E muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. O Show Business volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Curtem áudio e vídeo, o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Você, conectado com a informação. Rádio e internet. Jovem Pan News. Nós fechamos 2025 em ascensão. 1 milhão de novos telespectadores entraram na nossa rotina. O nosso alcance disparou com 26% de crescimento. O maior entre todas as emissoras de news neste ano. Colocamos os pingos nos is, alcançando 2 milhões de pessoas. O Jornal Jovem Pan fechou a noite de quase 2 milhões e meio de telespectadores. O documento Jovem Pan contou legados e atraiu mais de 500 mil de pessoas que chegaram junto. Causamos pânico, alcançando mais de 1.300.000 pessoas. O 3 em 1 entregou análise para mais de 700.000 novos telespectadores. Em 2025, o Brasil se conectou aqui. Que venha 2026. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil. Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá. Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente. 5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. Ligados na tomada. Há 30 anos atrás, o convidado que eu trago hoje pro Ligados na Tomada me fez correr como eu nunca corri na minha vida numa pista de corrida da Indy, Elkhart Lake. Tá aqui para contar muitas histórias sobre Indy e outras coisas, Beto Issa, fotógrafo há 43 anos de motorsports e que eu tenho o privilégio de receber hoje aqui no Ligados. Obrigado por estar com a gente aqui, Beto. Obrigado você, Alex. Um prazer enorme estar aqui para falar de duas das paixões da minha vida, né? Automobilismo e fotografia. E você, como bem contou aí, a gente tem essa história antiga lá em Elkhart Lake, correndo pelo meio da pista. Eu vou contar para nossa audiência. É isso aí. Eu cubro Fórmula 1 desde 86. Esse ano aqui eu completo 40 anos de fotografia em Fórmula 1. E em 95 eu cheguei a participar de algumas provas indo para os Estados Unidos, mas em 96 eu cobria já as temporadas inteiras morando nos Estados Unidos. E o meu mestre em pistas era esse cara que está aqui do lado, Beto Issa. E Elkhart Lake é uma pista predileta dos pilotos, né? Junto com Laguna Seca, porque é um circuito muito eclético, muito difícil, diferente do que o americano fala quando é aquele circuito Mickey Mouse, que é simplesinho, não. Ele é muito encrencado. É realmente retas longas, curvas fechadas, curvas abertas e no meio de uma grande floresta. E esse cara aqui me fez correr por esse meio dessa grande floresta na hora da largada. Então ele falou: Alex, eu tenho um ponto muito legal pra gente fotografar. A gente saiu lá do pit lane até o outro lado da pista, pulando o muro, pulando cerca, literalmente pulando cerca, pulando guardrail. E o Beto é mais alto que eu, com pernas longas. Você imagina o que eu sofri. Foi assim que eu tive o primeiro contato com o Beto. Beto, além dessas todas as histórias, eu queria trazer agora para o momento presente, que eu não cheguei nem a falar com o Luca Bassani, que é nosso amigo também, fotógrafo, porque a temporada ainda estava começando. Como que você vê esse momento da Fórmula 1? Porque eu escuto muita coisa, Beto. Eu escuto, olha, parece uma corrida de, como eu falei, Mickey Mouse, parece Mario Kart, tem emoção para o público, mas não tem emoção para o apaixonado por motorsports. Como que você vê esse cenário dessa nova Fórmula 1? Alex, eu estive agora em Melbourne na primeira etapa da Fórmula 1 e é a primeira vez que eu vi os carros ao vivo e pude fotografar os carros ao vivo. Agora, a reclamação comum dos pilotos é que o carro agora, ele... O que um piloto de corrida em geral busca? Acelerar e bater o limite de fazer o melhor tempo. Só que a maneira que foi concebido esse novo regulamento da Fórmula 1, ele está limitando os pilotos de irem até o limite. Num determinado ponto da volta, ele tem que tirar o pé para poder recarregar a energia, para não ficar sem energia na reta. Ele tem que fazer gestão da energia. Então, isso tirou um pouco o... A habilidade do piloto quase que não está sendo considerada. E tem algumas coisas que são automáticas na gestão dessa energia que o software do carro faz. Então o piloto perdeu o comando nessa situação. Quer dizer, ele tem que fazer a gestão, mas algumas coisas são automáticas do próprio software que faz esse comando. Então eu acho que perdeu a essência. O que eu ouço falar é que isso foi uma exigência de algumas, ou uma sugestão de algumas montadoras que investem na Fórmula 1. Porque hoje é mais equilíbrio. Mais equilíbrio, mas hoje você tem um carro. E tecnologia, né? Você tem um carro hoje que é 50% híbrido, 50% elétrico, 50% motor a combustão. Agora, eu acho que a gente tem que voltar para o básico. Traz um motor a combustão V8 com combustível verde, sustentável, que acho que você caminha para o lado da sustentabilidade sem tirar essa briga, essa busca do limite, que sempre foi o grande lance da Fórmula 1, entendeu? Eu até no primeiro momento, eu tive uma leitura que eu falei, pô, de repente eu tô sendo egoísta, né? Porque eu, como acompanho o Fórmula 1 há muito tempo, como você, a gente tem um conceito mais raiz da Fórmula 1, mais purista. Mas também escutei que essa fórmula, ela vem para trazer de volta o jovem. E o jovem gosta de pega, gosta de ultrapassagem, ele gosta de emoção na pista, então tá tendo emoção, mas para mim de uma maneira... Uma maneira meio fake, né? Mais do que, exatamente, mais do que o DRS, você não acha? Ah, acho, com certeza. Inclusive, o número de ultrapassagens que estão acontecendo nas corridas tem batido em grande número as corridas do regulamento anterior do ano passado. Mas fica um pouquinho aquela coisa de que você já sabe que na volta seguinte aquele cara não vai conseguir. Não vai conseguir. Inclusive, ultrapassagem que o cara ultrapassa e logo em seguida ele é ultrapassado, ele é reultrapassado, ele devolve a posição. Por quê? Porque ou ele não fez a gestão de energia correta, ele passa e logo depois ele é ultrapassado de novo. Então, com certeza, é mais emocionante pra gente que tá vendo de fora. Agora, o pure racer, né, que é o corredor puro, ele tá sentindo que é uma coisa que não é legal, entendeu? Então, eu acho que, tudo bem, pro espetáculo foi mais legal... Então você vê na largada hoje várias ultrapassagens, né? E outra coisa também, alguns motores, a gestão de largada não tá tão boa. Então você vê que a Mercedes tá ficando para trás em todas as largadas. A Ferrari pulando na frente, mas depois fica para trás. Depois no pace de corrida, a Mercedes recupera e volta para frente, entendeu? Então tudo bem, tá tendo mais emoção, mais ultrapassagem, mas é meio fake, né? Eu acho que eles têm que buscar um outro caminho. Por outro lado, esse regulamento ele vai ficar 3 anos na Fórmula 1. Então não dá para fazer grandes mudanças tão rápido, né? Então vamos ver o que a FIA vai pensar tecnicamente para trazer novidades aí. E o próximo GP vai ser só daqui 5 semanas em Miami. Então tem tempo eles quebrarem a cabeça e trazer talvez alguma novidade. É, talvez eles consigam fazer, não mudanças grandes, Beto, mas um pequeno ajuste por conta do acidente do Oliver Berman, né? Sim, sim. Porque ali foi exatamente por exatamente potência. É, na verdade o Franco Colapinto estava carregando e o Berman chegando em velocidade usando o boost. Então juntou ali 2 deltas diferentes. É o que eu uma vez escutei do Nelson Piquet, que o problema de participar de uma prova de longa duração em São Paulo, 1000 milhas, não é o que você faz, são as chiquenes móveis. Eu falei, exato. Que é chiquene móvel? É aquele carro que tá num grid de 50, 60 isso, carros que anda lento, né? Então... É, no GT pior ainda, porque tem uns carros que são mais lentos exatamente, mesmo. Exatamente, né? Foi o que aconteceu aí. Voltando pra nossa época de pista de corrida, a gente tem muito caos, tem muita história, você cobre Fórmula 1 há muito tempo e nesses últimos 3-4 anos, se não me falha a memória, com um stint muito grande, assim, de exato. 80, 70% isso. De todas as provas e todos os anos, né? Me fala o que você vê de diferença daquela Fórmula 1, principalmente pra gente fotógrafo. Tá. Né? A maneira de trabalhar que era em 94, 96, ali nos anos 90 pra hoje, Beto. Bom, Alex, você como eu, você viveu a fotografia nos primórdios, né? Então, eu ia pra um GP de fotografia de Fórmula 1, com 20 filmes, geralmente, de 36 poses. Isso. Então, eram 720 fotos que eu podia tirar no fim de semana inteiro. Então, os pilotos fazem gestão de energia, a gente tem que fazer gestão de filme naquela época. E caros filmes. Caros, a revelação. A gente só revelava o filme quando voltava de viagem, geralmente, né? Então, era tudo uma surpresa. Então, era um desafio gigante. Isso era a raiz, né? Isso era a raiz. E não tinha o digitalzinho que você fazia a foto? Não. Ah, ficou boa, pera um pouquinho, eu vou fazer outra, vai fazer outra. Então, você já corrige na hora, né? É. Então, e aí, cara, então essa é a grande diferença que eu vejo. Hoje, no fim de semana de corrida, eu tiro de 20 a 30 mil fotos, pra você ter uma ideia. Então você vê, 720 fotos naquela época para de 20 a 30 mil hoje. Um custo muito mais baixo. Um custo muito mais baixo e você já vê o resultado de imediato. Eventualmente, se você errou em alguma coisa, você já consegue corrigir e fazer de novo. Então esse é o primeiro ponto que é muito importante. Segundo, a gente trabalhou com foco manual, com leitura fotômetro. De luz, fotômetro manual, entendeu? Então, cara, é outro mundo, entendeu? E hoje os equipamentos te permitem. Hoje eu tenho uma câmera da Canon... Eu escolho um carro, aperto e ele vem seguindo o foco nele, entendeu? Você pode balançar a câmera que o foco não sai do carro. Então são recursos que a gente tem hoje que são sensacionais. Perto da gente que viveu aquela época da pré-história da fotografia na Fórmula 1. Eu tenho uma história de uma largada, Beto, em Montreal, que o Lemir Martins da Quatro Rodas não pôde ir, eu morava em Nova York, eu fui cobrir essa corrida para ele em Montreal. Do lado, uma hora e meia de voo. Voo doméstico. E ele falou, Alex, eu só preciso de duas coisas, o pódio e a largada. O resto, a agência passa aqui para Quatro Rodas, para Editora Abril, mas mais factual, acho que é legal você ter a largada e o pódio. Cara, eu consegui errar nos dois, eu vou te falar. Eu tava preparado para fazer a largada e tava com uma câmera de aquela famosa 70-200, que sim. É muito boa, né? É uma lente mais versátil nossa. Espetacular. Né? E com uma de 400 ou era 300 com aquele 1.4 adaptador. E na hora, e com as duas câmeras do meu lado, com os dois corpos de câmera do meu lado, naquele stand da largada, e mudei de ideia na hora. Ou seja, eu ia fazer com a 70-200 e fazer com a outra, peguei uma das duas e fiz a foto. E fiz. E fui fazendo, fazendo, fazendo. Esperei a volta seguinte, fui fazer umas mais e eu percebi que o filme não terminava. Vixe, essa sensação é péssima. Ou seja, eu estava sem filme na máquina. Eu fiz a largada inteira. Lemiro Martins só pediu isso, a largada e o pódio. Olha, não, tem um segundo strike. Ah, esse foi o primeiro. Segundo. Falei, nossa, vou ter que comprar essa foto de agência, ver qual o colega que está lá para pedir uma foto. Né? Vou ter que dar o Pat B.A. na época, Pat era B.A. fotógrafo. Hoje virou o chefe dos fotógrafos. Isso. Foi o cara que eu pedi essa foto, ele fotografava para um veículo francês, Patrick Béa. Faltava 10 voltas para terminar. Eu vi que meu voo. Pro pódio. Não, ah, não, muito pior que isso. Seu voo não ia eu dar vi tempo. Que meu voo não ia dar tempo. O que que eu fiz? Fui embora, depois pegava essa foto, um pódio qualquer. Rubinho foi pro pódio. Ah. Não deu tudo errado, então. Não, deu tudo errado. O Lemir quase me mata, então. Tem esse lado de sorte e de azar. Ah, aliás, mesmo durante. Eu quero que você conte pra gente algum golpe de sorte que você deu aquela foto espetacular por estar no lugar certo, no momento certo, e também aquele mico que você passou, como eu em Montreal. Cara, essa questão do filme é interessante, porque não só você esquecer de pôr o filme na câmera, como às vezes você punha aquela pontinha do filme. E não engatava. E não engatava. Isso eu só ia perceber na 37ª foto. A gente não vai ter ideia do que estamos falando. Não vai ter ideia do que é isso. Ou seja, 36 fotos, 37, 38, 39. Não. Putz, lá, o filme não entrou. Então realmente era trágico a sensação, né? O friozinho na barriga. Isso. Cara, eu tive, por exemplo, eu fiz uma foto na largada em Spa-Francorchamps em 2012. Aquela, não? Aquela, nossa. Aquela capotagem, inclusive tem no meu livro. Maravilhosa. Então eu falei, caramba, que mesma dúvida sua, que lente que eu vou usar? Vou usar uma 70-200 mais aberta ou vou usar, eu tinha uma 500 na época. Eu falei, ah, vou você era o único cara que eu via com uma 500, carregando isso, peso durante exatamente. A prova inteira, Beto. Então com uma 500, cara, eu falei, vou arriscar na 500. E aí o que que acontece? O grande lance nosso como fotógrafo é você se manter frio quando o caos tá reinando na sua frente. Então eu vi que o Grosjean começou a escapar, fixei o foco nele e vim trazendo ele. Aí ele capotou por cima do Alonso, aí peça de carro pra todo lado. Assim, eu sempre falo, não tem morte, é a foto espetacular. Exatamente, né? Exato. Não, não pode morrer. É. Não morreu, a foto é espetacular. Foto espetacular, porque a galera quer ver sangue, né? Eu brinco nisso. Não só o público que tá na pista, como quem vê nossas fotos, né? Então, as fotos de acidente são as fotos mais difíceis de fazer. Até porque você tem que estar muito preparado e muito focado pra não perder o lance na hora que ele acontece. Então, essa foto, eu tava no lugar certo, na hora certa, e escolhi a lente certa. A largada lá em Spa é um pouco longe, você lembra? Então, eu escolhi a 500 e consegui fazer uma foto maravilhosa com o caos que tava reinando na minha frente. Outra coisa que eu percebo, e há algum tempo eu não vou pra uma pista da Fórmula 1, há algum tempo eu não cubro Fórmula 1. O nosso grid, ele rejuvenesceu bastante, né, Beto? O grid dos pilotos? Dos pilotos. Pô, enormemente. Agora você tem o André Kimi Antonelli liderando o campeonato. 19 anos, né? Mas então, uma molecada, né? Molecada. E é legal que a gente vai acompanhando esses moleques na Fórmula 3, Fórmula 2 e ver eles crescendo, né? É até uma passagem interessante sobre o Kimi Antonelli, porque já se falava nele muito na Fórmula 1 há 3, 4 anos atrás, quando ele veio da Freca, ganhando os campeonatos. E aí ele entrou na Fórmula 2, e eu fotografei ele na Fórmula 2. E eu lembro, pô, não achei esse cara nada excepcional. Na Fórmula 2 ele ficou em sexto, sétimo no campeonato. Falei, caramba, o pessoal fala tanto do Kimi Antonelli, mas eu não vejo esse brilho nele. O que o Toto Wolff viu, né? O Toto Wolff viu e, caramba, agora tá provando, né, nas corridas que ele é um talento sensacional. E vai longe esse menino. Você vê que interessante, algumas pessoas têm realmente esse olhar. E eu reputo dois caras que têm e tiveram esse olhar, o Toto Wolff e o Ron Dennis. Ron Dennis, né? Isso. Ron Dennis também sempre soube apostar muito em novos talentos, criou aquela academia McLaren, foi um dos pioneiros a criar a academia, buscando novos talentos. Você viu isso, a gente vê isso com o Hamilton, a gente viu isso com o Alonso, né, de começar desde pequenininho, alguém apostando na capacidade dele. E a gente tem um garoto agora, que é o Rafa Câmara, que foi campeão da Fórmula 3 ano passado. Ele já é da Academia Ferrari, tá na Fórmula 2, eu acho que ele é o grande favorito para ser campeão, e no ano que vem tem alguma chance de ter uma vaga ou na Ferrari ou na Haas, que é uma equipe meio satélite da Ferrari. Boto muita fé no Rafa, acho que ele vai ser um grande piloto e vai chegar à Fórmula 1. Sabe quem apostou todas as fichas nele? Ele comentou comigo faz mais ou menos um mês. Ah. O pai de quem tá cuidando do Rafa Câmara, você deve conhecer o Pedro Nunes. Claro. O Vanderlei Nunes. É, aliás, estive com o Pedro agora lá, hein? Então, lá. O Vanderlei me chamou para uma reunião falando, cara, pode colocar todas as fichas, meu filho. Eu concordo plenamente. Meu filho tá cuidando dele, mas aí começou a mostrar animados os tempos, porque a gente sempre fala na Fórmula 1, quem vai ser o próximo cara, né? Então, se não tem um cara arrebentando com 14, com 15, com 16, ou já não apareceu lá atrás, é porque não vai estar tá lá na frente. Dificilmente vai chegar, né? Vai chegar. E muita gente aposta no Rafa Câmara. Eu aposto muito nele. Então, você acha que é um cara que tem como seguir um caminho como teve um Bortoleto? Com certeza, porque ele também foi campeão da Fórmula 3 no seu primeiro ano, e agora é o primeiro ano dele na Fórmula 2, e eu tenho certeza que ele vai ser o campeão. Então, eu acho que o caminho dele está pavimentado para a Fórmula 1 e ele corre já com a Academia Ferrari. Ele já corre com as cores da Ferrari, ele já dá entrevista com a assessora da Ferrari ao lado. Então, eu acho que esse garoto vai chegar na Fórmula 1 e vai ser um grande piloto. Ó, ficou o compromisso aqui do Pedro, que eu já falei com ele pelo telefone, isso, de trazer o Rafa cá. E quando vier o Rafa, eu trago de novo o Beto Issa para a gente fazer esse trio. Pode ser, não? Pode, claro. Com prazer. Vai ser em três aqui. Aliás, depois do GP da Austrália, a gente foi lá dar um abraço no Bortoleto e o Pedro estava com ele lá. Então, a gente bateu um papo lá. O Pedro também assessora o Bortoleto. Beto, a gente fala muito de carreira, já falamos de quando você começou, isso entrega um pouco a idade. O Beto começou há 43 anos, mas ele tinha só 3 anos. Mas já que o cara tem mais 50 com essa cara, né? Livro. Você lançou um livro que está aqui do lado, que eu vou receber já. Eu já escalei para receber esse livro. Eu sei o quão difícil é pra gente eleger o melhor filho, o filho mais bonito e tal. Mas sempre tem aquela foto que você reputa como, essa é a minha melhor foto. Tem a melhor foto na tua leitura? Cara, Alex, é difícil, você falou muito bem, a gente tem filhos, né? É difícil escolher a melhor foto. E geralmente as fotos mais recentes são aquelas que a gente namora e gosta mais. E agora, tem uma foto que tem no meu livro, que é o 2008, o GP do Brasil. Aquela corrida que o Massa cruzou a linha de chegada como campeão. Nossa. E o Hamilton ultrapassou o Timo Glock na última curva e aí o Massa perdeu o título por um ponto. O Quitônio e o Thiago Camilo e todo mais alguns comemorando. Comemorando dentro do box. Exato, é. Quitônio, pai do Felipe Massa. Depois daquela cara de decepção. Nossa. Então eu tirei uma foto do Felipe Massa no pódio, vencendo a corrida, mas com lágrima nos olhos, chorando, entendeu? Então, acho que essa foto tá no livro. Tá no livro. Essa foto sintetiza muito do que foi aquele momento. Então, o que a gente, como fotógrafo, tenta? É contar a história. Então, a pessoa olha aquela foto e já consegue entender tudo que ela representa. Então, eu acho que esse é o grande desafio de um fotógrafo de corrida como nós, que é contar a história através das fotos que a gente tira. Então, essa foto não é nenhuma foto que é tecnicamente brilhante, mas eu estava muito bem posicionado, que eu sou o chefe de fotografia do GP Brasil de Fórmula 1, então tenho prioridade nos lugares. Bem posicionado para tirar essa foto que retratou exatamente o que foi aquele momento, inclusive para mim que estava lá, que não entendi nada. Eu só vi quando o Massa chegou de volta no Parque Fermé que ele não era o campeão. Só aquela hora que eu entendi. Entendeu? Porque ficou um clima muito maluco no autódromo. Você falou bem, não é só a foto pela plástica da foto, mas é pela história que ele tem atrás. E já que a gente está falando de história. Nunca vou esquecer, eu conheci um cara que você deve conhecer, eu acho que já aposentou, o Colombo. Colombo eu conheço muito. Colombo. Ele se aposentou, mas ele tá, todos os GPs da Itália ele tá presente. Eu tive com ele em Monza e em Imola o ano passado. Imagino. E eu uma vez conversando com ele, eu via que ele fotografava para quase todos os pilotos, ele fazia foto para todo mundo. E ele falou para mim, sabe o que eu cobro desses caras? Eu falei, não, nada. Eu falei, como você não cobra? Não, no final da temporada eles me dão o capacete deles. Ah. Então a maior coleção que tem de capacetes de grandes campeões é dele, do Colombo. E tinha mais uma coisa que eu achava interessante. A gente, quando vai para uma corrida, tem aquela torre de fotografia e que é disputada. Não sei como é hoje, mas era muito disputada. Ainda é. No lugar, ou na largada, ou numa curva, por exemplo, na Tamburello. Na época não tinha, hoje já tem, porque era uma curva. Ninguém agora é uma chicane, uma, né? Curva, era uma reta, né? É. Não chama de curva. Mas numa Tosa tinha, numa Variante Alta tinha, em Mônaco tinha alguns lugares e tal. E era muito difícil. O Colombo, ele tinha uma credencial tão forte, junto ao Bernie, junto ao Pasquale, junto a pessoas chaves da Fórmula 1, que ele conseguia duas credenciais, e uma, as duas de fotógrafo, e o cara não era fotógrafo que ia junto com ele. Esse cara ficava só lá esperando ele, porque ele fazia a largada. Segurando o lugar dele. Segurando o lugar dele na torre. Exato. Ainda tem esse tipo de coisa, essa dificuldade para chegar no melhor lugar e fazer a foto. Existe um acordo entre vocês? O que existe agora, a FIA já separa 5 lugares para 5 principais agências de fotografia do mundo. Então esses caras já têm um adesivo que ele vai lá, escolhe o lugar e fica, tá? A gente, como já está há muito tempo, conhece todo mundo, a gente tem aquela camaradagem de se ajeitar e conseguir. Mas realmente, quanto mais cedo você chegar, melhor vai ser a foto. Só que hoje em dia, geralmente, a gente fotografa o grid e corre para a torre de largada. Então é a hora de maior estresse, além do final da corrida no pódio. Agora, o Colombo tem uma coisa interessante. Você sabe com quem que a filha dele é casada? Não. Com o Stefano Domenicali. Uhum. Então, ele o continua cara que foi bem. Na Ferrari muito tempo. Isso. E hoje é só o presidente da FIA? Presidente da FIA, só isso. Então, o Hércules Colombo é o sogro do Stefano Domenicali. Continua forte lá na FIA politicamente. Além de ser um cara gente finíssima e um fotógrafo. Não, sempre foi. Maravilhoso, né? Sempre foi. Beto, um pouquinho de serviço aí para nossa audiência. Você seguiu 43 ou 40 e fora das pistas há algum tempo, o Luca Bassani esteve aqui. E eu escuto muita gente perguntando, cara, mas como que é o começo disso? Como começar? Na nossa época era um pouco mais tranquilo, que não tinha tanto brasileiro fotografando. Certo. E principalmente indo lá para fora e com essa percepção global que a gente tem hoje. Que dica que você dá pro cara que quer ser um fotógrafo de motorsportes? Cara, eu acho que ninguém começa de cima, então tem que percorrer o caminho normal. Qual é o caminho normal de um fotógrafo que quer fotografar automobilismo? Começa pelo kart. Por quê? Você fez muito kart. Na verdade, a minha história é um pouco diferente. Eu comecei fotografando skate, depois surf. Verdade. E depois eu cheguei na Fórmula 1. Amigos de Romeu Andreata, né? Fluir, eu lembrei dessa história. Trabalhei com o Romeu na Fluir muitos anos. Então esse foi o meu caminho. Você fez surf muito tempo. Surf. Fotografei o Mundial de Surf, viajei o mundo inteiro. Tive o privilégio, né? Trabalhando com o Romeu na Fluir. Antes de motorsport. Antes de motorsport. Agora, tem certa similaridade que eu falo. Skate, surf e automobilismo, você registra esportes de ação em ambiente aberto, fotos que você congela o movimento com fotos muito coloridas. Então, tecnicamente, na fotografia tem uma certa similaridade. Então, o meu caminho foi esse. Então, quando eu cheguei no automobilismo, a linguagem de congelar o movimento era mais ou menos parecida. Então, eu não tive dificuldade nesse ponto. Agora, alguém que está nos ouvindo, eu quero começar a fotografar automobilismo. Então, o caminho é começar a fotografar o kart, depois uma Fórmula 4, uma Fórmula 3... Stock Car, Porsche Cup, para daí chegar na Fórmula 1. Porque qual é a grande diferença da Fórmula 1? É a velocidade, que é muito maior do que em qualquer outra categoria. Então eu brinco que eu posso pegar a minha câmera sua e dar para um amigo e não vai sair uma foto boa, porque ele não tem a expertise que a gente tem. Então o fotógrafo... Eu sempre falo isso, deixa eu até te interromper um pouquinho, não é a técnica também, é o olhar, né? O olhar, claro. A gente aprendeu a olhar coisas que às vezes o cara que não é fotógrafo, ele não vê ali uma foto. Exatamente, e é isso, eu falo que a fotografia é uma mistura de técnica e sensibilidade. Então a sensibilidade, a maneira que a gente enxerga o mundo, cada um tem a sua. A técnica você pode estudar e aprender, mas a sensibilidade... A maneira de ver é de cada um. Então você tem que somar essas duas coisas para você se tornar um bom fotógrafo. Uns são melhores tecnicamente, outros melhores artisticamente. Mas é esse balanço que faz um bom fotógrafo. Mas enfim... Equipamento. Equipamento, os equipamentos hoje são fantásticos, como eu falei agora há pouco, né? Então o equipamento ajuda muito a desenvolver o fotógrafo. Mas ele não anda sozinho, né? Por exemplo, eu procuro fotografar sempre no manual, raramente no automático. Sempre com Canon. Sempre com Canon. É a máquina de esportes, né? A Canon como velocidade, é a empresa que mais investe também em evolução, entendeu? Então tem uma câmera nova da Canon agora, que é a R1, que é mirrorless, que é fantástica, entendeu? Então, mas Canon, a Nikon também tem câmeras muito boas, são as duas melhores. Mas enfim... Para alguém que tá aqui assistindo a gente e quer começar, vai devagar. Começa no kart, Fórmula 3, Fórmula 4, enfim, progredindo até chegar numa Fórmula 1. Como se fosse um piloto no início de carreira. Exatamente, né? Exatamente. Ou vai como passando patamares. Patamares e vai seguir exatamente o mesmo caminho do piloto. Porque ninguém chega direto na Fórmula 1, tem que ter a escadinha para aprendendo aos poucos, né? Beto, a gente realmente, nós somos privilegiados. A gente chegou no momento da Fórmula Indy, como você colocou, que tinha Tony, Elinho, Felipe Giafone, Walter Salles, o menino lá do Paraná. Paraná. Tinha um do Paraná. Não, tinha muita gente. Tinha o André Ribeiro. Não, mas aí então. Antes, esses são elas. Aí depois, André Ribeiro, Emerson Fittipaldi, Raul Boesio, Gil de Ferran. Maurício Gugelmin, Gil de Ferran, chegou Marco Greco. Eu lembro que teve um GP do Rio de Janeiro que eram 12 brasileiros na pista e regularmente tinha 7. Cara, 7 caras, a imprensa toda ia pra lá, criando uma percepção da Indy como se fosse uma Fórmula 1. Exato, era o que a gente sentia na época. Principalmente porque veio de um momento de carência nossa também como jornalista da ausência do Ayrton. Isso. Né? Que isso tudo aconteceu depois de 95. Inclusive foi quando eu te conheci em 96. Exatamente. Você veio fotografar também a Indy, né? Que na época a gente chamava de kart. Né? Exatamente. E você lembra do que tinha de dinheiro de empresas brasileiras investido na categoria? Muito grande. Muito, muito grande. Então isso fez um boom naquela época, né? Tanto que eu fiquei um tempo sem fotografar a Fórmula 1 e foquei só na Indy naquela época. Que financeiramente pra mim era melhor, entendeu? Verdade. Depois que eu lembro que um dos teus clientes era Bridgestone. Bridgestone, foi. Não sei se era Bridgestone ou Firestone. Não, é a mesma empresa, na verdade. Mas na época eu não sei qual era a marca. Não, a marca na Indy era Firestone. Era Firestone. Sempre foi Firestone na Indy e sempre foi Bridgestone na Fórmula 1. Então eu tive o privilégio de ter sido fotógrafo deles por anos e anos, né? Foi meu principal cliente. E agora chegou o momento final do programa e eu vou ganhar meu livro. Que está aqui ao lado. O cara traz o livro de presente, eu fico aqui pedindo o livro de presente. Olha aqui, Pit Wall, né? Um livro com fotos de velocidade, fotos de paixão, porque como você mesmo fala, a foto não é aquela coisa estampada ou registrada, tem muita coisa que fica aqui pra gente e aquela marca como a melhor foto. Então, eu vou ter esse livro com muito carinho do meu amigo aqui, que me fez correr muito há 30 anos atrás, em 1996. Exatamente, 30 anos. Em Elkhart Lake, e esse ano eu quase fui pra Austrália com ele, mas ainda vou pra uma prova de novo. Ele não vai fazer correr tanto, porque agora tem outros meios de locomoção durante a pista. Beto, onde as pessoas se encontram? Alex, aqui o livro de presente para você, que conta 30 anos da minha carreira na Fórmula 1. Olha só. As pessoas podem acessar meu site, que é betoissafotos.com, e no meu Instagram, Beto Issa. Entrem lá, mandem, eu interajo com todo mundo. E o livro está disponível também no meu site para compra. Então, e quem quiser me manda mensagem. Então, fala o site de novo. Beto Issa Fotos, com Beto dois Issa S, Fotos, com PH, PH e S no plural, ponto com sem BR. Ponto com. Isso, lá então tem um documentário que conta a minha história também, que em paralelo ao livro também fiz um documentário com a agência que me apoiou na época. Então tem a história toda para ser contada lá. Legal, e a próxima vez sua aqui já vai ser junto com o Rafa Câmara. Pedro aí fica já no seu radar para trazer o Rafa aqui. E um privilégio ter você aqui comigo, meu. Muito obrigado mesmo. O privilégio foi meu, Alex. Essa amizade, tanto tempo nossa, né? Você... Amizade de pista, não é de bar. Não, de pista, é. E, cara, aí as pessoas me perguntam, como é que você consegue estar tanto tempo? É a paixão, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso aí, a gente só consegue lidar muito tempo com paixão. Porque, aliás, brincando de correr, fisicamente é muito exigente, né? Eu estive em Las Vegas no ano passado, em 4 dias eu dei 100 mil passos, pra você ter uma ideia. Então, a gente tem que estar fisicamente bem, senão não consegue dar conta do recado. Então, é a paixão e estar bem fisicamente para a gente conseguir. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado mesmo por me ter aqui. Foi muito legal. Valeu. Eu agradeço. Obrigado, amigo. Ligados na tomada. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Jovem Pan News. O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Há mais de 10 anos, um dos programas mais tradicionais da Jovem Pan. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan. Tá planejando sua próxima viagem para Porto Alegre? Então presta atenção nessa dica rápida. No Hotel Move Porto Alegre, você garante conforto, praticidade e aquele custo-benefício que faz toda a diferença. E tem mais, reservando exclusivamente pelo site oficial, você ainda ganha 5% de desconto com um cupom especial, MOVE5. Isso mesmo, é só acessar hotelmove.com. Simples, rápido e direto, com quem entende de hospedagem inteligente. Hotel Move, do seu jeito, no seu ritmo e com economia. Jovem Pan News. Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Atenção Porto Alegre, o maior churrasco do mundo está chegando. Dia 25 de abril, o Cais Mauá recebe o Paleta Atlântida. Um evento com grandes assadores, sabores incríveis e muita música. A entrada é gratuita, mas é preciso garantir o ticket antecipadamente pelo site. E para quem quer uma experiência ainda mais completa, tem camarote com open food e open bar. Então acesse agora o site www.paletaatlantida.com.br e venha viver o Paleta Atlântida. Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora, você confere. Guerra no espaço. Jeff Bezos da Amazon compra empresa de satélites para rivalizar com Elon Musk. Fabricante da Ozempic faz uma parceria inédita com a OpenAI, a dona do ChatGPT. A Eve, modelo de carro voador da Embraer, atinge a marca de 50 voos testes. Será que a inteligência artificial vai matar as empresas de tecnologia? O CEO da TOTVS rebate essa tese com exclusividade aqui no Business. E mais, um robô humanoide impressiona e quase bate recorde de Usain Bolt. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios que está no ar. Jovem Pan Business. Como eu falei na escalada, guerra no espaço, porque o bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon, fundador de uma das companhias mais valiosas do planeta, anunciou uma jogada estratégica de mais de 11 bilhões de dólares para reforçar a presença na corrida espacial. Porque a Amazon comprou a operadora de satélites Globalstar em um movimento que amplia a disputa direta com a SpaceX do homem mais rico do mundo, Elon Musk. A compra inclui infraestrutura, operações e ativos da companhia, permitindo à Amazon acelerar o desenvolvimento do projeto Kuiper, uma iniciativa voltada à oferta de internet via satélite. Hoje, o setor é liderado pela SpaceX, já muito conhecido, inclusive aqui no Brasil, e que já conta com milhares de satélites em órbita e milhões de usuários ao redor do mundo. Agora, com a compra, a Amazon passa a ter acesso imediato a uma estrutura já operacional, o que pode reduzir o tempo necessário para expandir a sua rede e competir em um mercado considerado estratégico. A aposta acontece em meio à expansão da chamada economia espacial, que atrai grandes empresas de tecnologia interessadas em dominar a próxima geração de conectividade global. Especialistas avaliam que esse movimento também pode fortalecer serviços da própria Amazon, como computação em nuvem e também soluções para empresas que operam em regiões remotas. E a farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk anunciou uma parceria inédita com a OpenAI. O objetivo é acelerar o desenvolvimento de novos medicamentos com o uso de inteligência artificial. O acordo prevê a aplicação da tecnologia da dona do ChatGPT em diversas áreas da empresa, incluindo pesquisa, desenvolvimento, fabricação e operações comerciais. Atualmente, o desenvolvimento de um medicamento pode levar mais de 10 anos com baixa taxa de sucesso, cenário que a empresa pretende transformar com o uso da inteligência artificial. Além disso, a parceria também inclui a capacitação de funcionários para o uso de AI, com o objetivo de aumentar a produtividade e melhorar a eficiência das operações. O movimento ocorre em meio à crescente disputa no mercado global de medicamentos, especialmente no segmento de obesidade e diabetes, onde a Novo Nordisk enfrenta forte concorrência de outras farmacêuticas. E o carro voador, hein? A Ive da Embraer, da nossa brasileira Embraer, atingiu a marca de 50 voos de teste. Esses voos começaram em dezembro de 2025 e já somam mais de 2 horas no ar. Segundo a companhia, os voos têm como objetivo avaliar controle, estabilidade, consumo de energia, ruído e vibração, além de ampliar gradualmente a velocidade de cruzeiro da aeronave. O protótipo utilizado nesta fase é não tripulado e serve para validar sistemas básicos antes da próxima etapa do projeto. A Eve planeja iniciar ainda neste ano a produção de 6 protótipos adicionais que serão usados no processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A expectativa da companhia é obter a certificação e iniciar as operações comerciais desse chamado carro voador a partir de 2027 em um mercado global que reúne bilhões de dólares em investimentos e disputa entre empresas de tecnologia e aviação. O Grupo Boticário tem apostado em ganhos de eficiência para enfrentar a desaceleração do mercado de beleza no Brasil. Segundo dados do setor, o crescimento da indústria caiu para cerca de 6,8% em 2025, o ritmo mais fraco dos últimos anos, após expansões mais fortes em períodos anteriores. Diante desse cenário, a empresa tem investido em uma estratégia focada em produtividade, controle de custos e melhoria operacional. Entre os principais pilares da mudança está o fortalecimento do modelo multicanal, que integra lojas físicas, e-commerce e venda direta. O grupo também vem apostando em inovação e renovação de portfólio, com destaque para lançamentos recentes que já representam uma parcela relevante das vendas. Mesmo com a desaceleração do setor, o Boticário conseguiu avançar e atingir cerca de 38 bilhões de reais em volume de vendas em 2025, além de ganhar participação de mercado em categorias como perfumaria e também cuidados com a beleza. E o SoftBank anunciou a criação de uma nova empresa voltada ao desenvolvimento de inteligência artificial capaz de controlar robôs e máquinas. A iniciativa reúne grandes empresas industriais e financeiras do Japão, como a Honda, a Sony, além de bancos e siderúrgicas. O objetivo é desenvolver um tipo de sistema capaz de interpretar dados do mundo real, como imagens, vídeos e sensores, e agir diretamente em ambientes industriais, operando máquinas de forma autônoma. O projeto prevê a criação de um modelo de inteligência artificial com até 1 trilhão de parâmetros até o fim da década. Além disso, a iniciativa também busca manter o processamento de dados dentro do Japão, reduzindo riscos de segurança e dependência de tecnologias estrangeiras. O plano ainda prevê apoio do governo japonês com investimentos que podem chegar a 6 bilhões de dólares nos próximos anos, como parte da estratégia nacional para fortalecer o setor de tecnologia. E ganhou força nas últimas semanas em Wall Street, o coração financeiro de Nova York, uma tese de que a inteligência artificial é e será ainda mais tão poderosa que pode comoditizar o software e destruir empresas do setor de tecnologia. E empresas de tecnologia no mundo todo, envolvidas sobretudo com software, se viram no meio de um furacão, um turbilhão. E eu vou conversar agora com um dos principais líderes do setor, o Denis Hertkovits, que é CEO da TOTVS, uma das mais importantes companhias de tecnologia do Brasil. Denis, eu sei que você está a par sobre isso. O quanto essa tese, ela é verdadeira, eu já imagino a sua opinião, mas o quanto essa tese mexe com companhias grandes como a de vocês? Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui, poder falar sobre esse tema super atual. E como você disse, a minha resposta certamente é de que não, a gente não vê a inteligência artificial matando as empresas de software. O que nós vemos, na verdade, é uma enorme oportunidade. E vemos também uma série de contradições e até mesmo um certo grau de falta de profundidade nessa avaliação, né? Quando se fala do mundo de empresas de software, nós estamos falando de um mundo gigantesco com dezenas de milhares de empresas com perfis completamente diferentes entre si, perfis diferentes de produtos, perfis diferentes de clientes atendidos, de valor agregado, obviamente, na solução. Para você ter ideia, software no mundo hoje é um business de mais de US$1,5 trilhão de receita. Então, qualquer coisa que se fale de maneira tão generalizada já é algo bastante questionável, né? Então, quando a gente pega aqui o caso específico da TOTVS, que é uma empresa focada no que nós chamamos de softwares de gestão, né? Ou seja, softwares que são usados por empresas pequenas, médias e grandes para fazer todos os processos internos que essas empresas têm, por exemplo, todo o financeiro, contábil, fiscal, logística, produção, vendas. Nós estamos falando de sistemas que têm um grau de complexidade e principalmente um grau de criticidade gigantesco, né? O que se traduz em uma necessidade de uma acuracidade, de uma precisão nos resultados e não só a acuracidade e a precisão uma vez, mas o tempo todo, todos os dias, para sempre, né? Dentro de um ambiente de segurança, de governança, de observabilidade, como nós chamamos, tudo isso o tempo todo mantido up to date, né? De novo, para sempre, e num custo que seja competitivo ao que já existe hoje. Imaginar que a inteligência artificial permite que isso seja feito de uma maneira radicalmente diferente da forma que é feito hoje, me parece uma proposta, no mínimo, questionável. Quer dizer, as empresas de tecnologia, mas as empresas de software, que têm na sua essência software no mundo todo, estão mais vivas e seguirão mais vivas como nunca. É isso? Sem dúvida nenhuma. Eu vou trazer para você um exemplo aqui. Nós, na TOTVS, sempre que a gente divulga o resultado trimestral, nós temos no dia seguinte ao chamado call de resultados, né? Nós temos um que se chama de um non-deal roadshow, ou seja, a gente passa o dia conversando com investidores do mundo inteiro, brasileiros e do mundo inteiro, né? E a TOTVS, em particular, tem uma base acionária é muito forte fora do Brasil, né? A gente tem por volta de 90% na nossa base de acionistas como fundos estrangeiros, né? E aí, na última divulgação de resultado, quando esse assunto já estava efetivamente rodando, né? Eu recebi a pergunta de uma fundadora de um desses importantes fundos americanos. Ela perguntou assim: o que a TOTVS está fazendo para se defender de AI, né? E a minha resposta foi basicamente assim, tipo, com todo respeito, obviamente, mas eu discordo da pergunta. Eu falei: a TOTVS não está fazendo absolutamente nada para se defender de AI, porque nós não nos sentimos e não estamos sob ataque. Talvez a melhor pergunta seria: o que a TOTVS está fazendo para aproveitar AI, para tornar AI uma das maiores oportunidades que nós temos nos últimos anos, que é exatamente a forma que nós aqui na TOTVS e boa parte das empresas de software no mundo vem a chegada da inteligência artificial. Não, e é o desafio seu, né, como CEO da companhia, mas é o desafio da maior parte das empresas pelo mundo, no Brasil, como aproveitar a inteligência artificial para aumentar a produtividade, para trazer benefícios, né, para a companhia. Agora, Denis, você é CEO, como eu apresentei, de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tem cerca aí de 70 mil clientes, só de funcionários tem mais de 11 mil funcionários. Como é que você, Denis, como é que você se atualiza? E além de se atualizar, como é que você se renova com tantas mudanças nesse setor de tecnologia? Vamos voltar a falar de novo, sobretudo com esse frenesi global em torno da AI. Olha, só te atualizando, nós agora, a gente assumiu bem recentemente a Lynx, né? Foi uma aquisição super importante nossa. Importante você falar sobre isso, Não, e nós com isso nós chegamos a mais de 15 mil. Deixa eu trazer para a nossa audiência, vocês compraram, né? Anunciaram aí a compra da Lynx e vocês então absorveram cerca de 4 mil funcionários, é isso? É isso aí, praticamente 4 mil pessoas chegando na TOTVS, então hoje já somos mais de 15 mil. A gente gosta de chamar os nossos colaboradores, na verdade, de participantes. Eles participam dessa empresa incrível, né? Essa líder em tecnologia, líder em software brasileira. Como que eu faço para me manter atualizado? Ah, é uma combinação de várias coisas, né? Eu, obviamente, leio muito, adoro ler, tanto coisas no Brasil quanto coisas fora. Viagens, naturalmente, são super importantes. Eu tive, por exemplo, durante 20 dias na China, tive também por volta de 2 semanas no Silicon Valley. É sempre bom visitar outros lugares, interagir com outras empresas, outros CEOs. Obviamente, participo de muitos eventos também, e esses eventos trazem uma quantidade de conteúdos super importante. Mas, acima de tudo, essa atualização ela vem de proximidade com os clientes e proximidade com o meu próprio time, né? A gente tem uma quantidade de clientes, uma variedade de clientes incrível, né? Tanto por segmentos da economia, por geografias e também por tamanho, né? Então tem gente grande, gente média, gente pequena, gente que está mais próxima do dia a dia de tecnologia, gente que está menos. Essa proximidade, esse contato permanente com os clientes e também com o próprio time da TOTVS ajuda a manter esse vigor, essa proximidade mesmo de tudo que está acontecendo no dia a dia, né? Foi bom você ter falado dessa atualização da compra da Lynx, porque eu lembro quando você esteve aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Show Business, eu levantei, fiz uma provocação a você, você desconversou e muitos meses depois foi confirmado, né, a TOTVS anunciou a compra da Lynx. Por que essa compra? Olha, a Lynx é uma empresa que lidera de maneira incontestável o chamado sistema de gestão para varejo, né? Você, por exemplo, vai num shopping aqui em São Paulo, se você for, digamos, no shopping Iguatemi, você vai ver que muito mais da metade das lojas do shopping, elas usam o software da Lynx ali no caixa, né? Quando imprimir um cupom fiscal, sai lá a marca da Lynx. Então, a Lynx tem um conhecimento, um domínio do varejo muito grande e isso, naturalmente, tem muito valor para nós. A TOTVS, ela quer estar presente em todos os segmentos importantes da economia e, obviamente, que o varejo, em todas as suas diferentes verticais, desde postos de gasolina, farmácias, lojas de roupa, redes de fast food, tudo isso usa e depende no dia a dia das tecnologias que a Lynx tem. Então, quando a gente traz uma empresa como a Lynx para dentro da TOTVS, a gente passa a ter uma relevância ainda maior dentro da economia brasileira. Denis, como eu falei, vocês têm mais de 70 mil clientes. Com 70 mil clientes na carteira, não tenho dúvidas que você tem, de certa forma, a temperatura, né, do ambiente de negócios no país. Como é que anda essa temperatura hoje no Brasil? Olha, é aquela história, né? Os juros ficando nesse patamar por um período tão longo, naturalmente isso tem um impacto no dia a dia das empresas, em particular de empresas um pouco menores. Por outro lado, o PIB ele tem crescido consistentemente mais do que os analistas normalmente projetavam, né? Então, essa combinação, pelo que nós conseguimos ver na nossa base de clientes, é uma combinação que ainda tem permitido a boa parte desses nossos clientes ter um desempenho satisfatório. Ninguém está estourando o rojão, né? Ou pelo menos a grande maioria não está estourando o rojão, mas estão conseguindo seguir crescendo com um bom grau de lucratividade, de eficiência, de produtividade, tá? E se a gente pegar a maior demanda desses clientes? Eu sei que você atende os mais variados setores, mas se pegar, na média, a maior demanda desses clientes hoje, qual é? O que as empresas mais querem, independentemente do tamanho, do segmento, da geografia no Brasil, é uma combinação, na verdade, de duas coisas. Elas querem um ferramental que ajude elas a vender mais, a lidar com o que a gente chama do front office, ou seja, toda a ferramenta que faz com que você consiga atender melhor o teu cliente, né? E do outro lado, todos também estão naturalmente preocupados em ganhar eficiência, ganhar produtividade, e isso envolve naturalmente o ferramental do chamado back office. A combinação dessas duas coisas é o sonho de consumo de praticamente todos os nossos clientes. Recorda para mim, você falou há pouco que você costuma chamar o seu time de... Participantes. Participantes, os seus funcionários de participantes. E você comanda praticamente 15 mil funcionários. Mas eu lembro que você também chama os seus funcionários de um outro nome, de um time de inconformados. Inconformados. Por que isso? Fala para nossa audiência aqui. Inconformados porque a gente quer mais. A nossa barra está sempre subindo. Eu brinco com o time que a gente lá vive mais ou menos a vida de um atleta olímpico do salto em altura, né? O salto em altura ele funciona de uma maneira muito interessante. A barra ela só pode subir. Para você continuar na disputa ali pela medalha de ouro, a barra tem que ir subindo. Se alguém saltou 2,30 metros, você vai ter que colocar essa barra no mínimo em 2,31 metros. Se alguém subiu para o 2,31 e passou, você automaticamente está obrigado a ir para o 2,32. E o único jeito de você conseguir o tempo todo se desafiar a se superar o tempo todo, subir essa barra, é sendo inconformado, é você olhando para aquilo que você faz e falar assim, não, isso aqui ainda não está bom o suficiente, ou eventualmente foi bom o suficiente até hoje, a partir de amanhã, possivelmente já não será mais. Então esse inconformismo é um inconformismo positivo, um inconformismo de quem está o tempo todo querendo chegar mais longe, conquistar mais, ajudar mais os nossos clientes a chegar onde eles querem chegar. Muito bem, nós conversamos com Denis Herskovics, CEO da TOTVS. Um prazer falar novamente com você aqui no Business. Prazer foi meu, obrigado. E olha o que aconteceu no setor aéreo americano. O CEO da United Airlines, o Scott Kirby, sugeriu a possibilidade de uma fusão com a rival American Airlines em conversas com autoridades do governo dos Estados Unidos. A proposta ainda está em estágio inicial e não há negociações formais em andamento, mas se isso avançar, pode dar origem à maior companhia aérea do mundo. Essa ideia foi apresentada durante reuniões com o governo americano e tem como argumento principal aumentar a competitividade global das empresas dos Estados Unidos no setor aéreo. No entanto, especialistas avaliam que o negócio enfrentaria forte resistência regulatória. Hoje, o setor aéreo dos Estados Unidos já é dominado por quatro grandes companhias e uma eventual fusão poderia reduzir a concorrência, elevar tarifas e impactar consumidores. Analistas destacam que, mesmo sendo considerada improvável no curto prazo, a proposta reacende o debate sobre uma nova onda de consolidação no setor aéreo global. E o Instagram passou a permitir que usuários editem comentários após a publicação, em uma função aguardada há anos na plataforma. Com a atualização, será possível fazer alterações em até 15 minutos depois de postar o comentário sem precisar apagá-lo e escrever novamente. Durante esse período, o usuário pode realizar quantas edições quiser e o comentário modificado passa a exibir a indicação de que foi editado. A nova função aparece como a opção editar logo após a publicação do comentário e facilita a correção de erros de digitação, links ou ajustes de contexto. A novidade começou a ser liberada de forma gradual e deve chegar a todos os usuários nas próximas semanas. A atualização aproxima o Instagram de outras plataformas que já oferecem esse tipo de recurso e busca melhorar a qualidade das interações dentro da rede social. Um robô humanoide desenvolvido na China chamou a atenção ao correr 100 metros em cerca de 10 segundos, um desempenho próximo ao de atletas profissionais, é claro. O feito aproxima a máquina das marcas do velocista, por exemplo, o jamaicano Usain Bolt, recordista mundial da prova, com um tempo de 9 segundos e 58 milésimos, como vocês estão vendo aqui no telão do Business e também na tela da sua televisão, ou do seu computador, ou do seu celular. O robô foi projetado para replicar movimentos humanos com alta precisão, utilizando sensores, inteligência artificial e sistemas avançados de equilíbrio. Durante os testes, o equipamento atingiu velocidades próximas de 36 km por hora. Especialistas destacam que o resultado demonstra a evolução impressionante, permitindo que máquinas executem tarefas complexas com autonomia. Apesar do avanço, pesquisadores ressaltam que ainda existem desafios como resistência, estabilidade em longas distâncias e adaptação a diferentes terrenos. O desenvolvimento reforça a corrida global por inovação em robótica com aplicações que vão desde a indústria até áreas como logística, segurança e até esportes. E com isso, com essas imagens desse robô, o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e sempre minha dica de todo o final de programa aqui. Bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil. Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá. Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente. 5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan. Olá, olá, bem-vindos ao Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Essa reprise é para os amantes do fogo, da brasa e do defumado perfeito, não é, Gabi? É isso aí, Manu. Volta com a gente para o dia que recebemos Celso Frison e Santi Roig, duas referências da culinária na brasa. Seja muito bem-vindo, Celso Frison, que na verdade já está dentro de casa, né? Sim, aqui na Jovem Pan É muito legal, porque a gente conhece muita gente aqui. Eu tô em casa, me sinto em casa. O Celso é gaúcho, que se estabeleceu aqui em São Paulo há bastante tempo, né? Há muitos anos. O que te trouxe para cá? Por que que você veio para São Paulo? E como é que foi essa mudança entre cidades? Eu era bastante jovem, 19 anos, e era meio cigano. Eu primeiro fui morar no Mato Grosso, desbravar uma cidade que não tinha luz elétrica e veja bem, eu coloquei uma sorveteria. Não tinha luz elétrica. Eu tô pensando, ferrou, o sorvete estava derretido, ainda mais no Mato Grosso, que é não, os jovens não conhecem muito essas coisas, mas é uma loucura. A energia elétrica que alimentava a cidade eram motores de Scania. Então, durante o dia geravam energia para aquela pequena cidade, os motores, a diesel, até as 11 da noite. Após as 11, desligava e só voltava a ter luz novamente às 6 horas da e manhã. E aí o sorvete estava todo derretido? Derretia todo. E tinha que no preparar dia seguinte tudo. Tinha que bater tudo de novo. Que loucura. Isso aí. E tudo perdido, né? Então o CMV devia ser muito alto. Devia ter muito não perdia nada. Conseguia, mas não estragava o sabor nada. Não estragava nada, ele só derretia. Eu punha na máquina, eu tinha uma máquina italiana, punha na máquina e batia novamente o sorvete, saía a cremosidade. Você vê então que é senso de oportunidade, né? Ele foi pra uma cidade que não tinha luz elétrica pra vender sorvete. Então só ele devia ter sorvete na cidade, porque ninguém devia pensar nessa loucura de fazer sorvete onde não tem energia. Exato. Não, tinha outro sorveteiro lá. Então já tinha concorrente já pra tinha dificultar mais ainda. A cidade tava crescendo muito, Mato Grosso. Essa cidade hoje é uma cidade, uma das mais prósperas do Brasil, chama Primavera do Leste, né? Legal. Olha, antes de fundar o Dr. Costela, você, em 1993, fundou o Rancho do Vinho, não é isso? Isto. O nome que eu coloquei, porque a ideia era, como eu sou do Sul, a ideia, quem viaja pro Sul conhece na Serra Gaúcha aquelas paradas que as pessoas chamam de tendas, onde vende fruta, vinho de garrafão, pão caseiro, doces. Legal. Essas coisas todas. E a minha ideia, como eu estava ali na rodovia, era montar uma coisa assim que acabou virando um empório, um pequeno empório. E aí, graças a Deus, começou a aparecer muita gente bacana e foram com a minha cara e começaram a me ajudar. Por exemplo, parou um senhor uma vez, um italiano, seu Alfredo Livani, era do a melhor mussarela que existe até hoje, que chama Queijos Roni, do Mercadão. E aí comecei a aprender com ele sobre queijo. Legal. Aí eu tava ali, esse senhor me levou pro Mercadão, me apresentou para um, para outro, para outro, para outro. Itapecerica da Serra, naquela época, 33 anos, quase não tinha nada na margem da rodovia. E tinha muito sitiante naquela região. As pessoas saíam de São Paulo e iam um final de semana pro sítio. E eu passei a comprar coisas no Mercadão. E foi naquela enxurrada dos importados, aqueles queijos importados, vinhos, essas coisas todas. E eu comecei a levar para Itapecerica, e ali eu atendia a clientela, porque era uma clientela nobre, uma clientela que tinha sítio para lá e gastava. Queria produto de qualidade, talvez bom. Estava sem essa oferta. E quando entrou na facilidade de ter no caminho, já não parava mais em supermercado. Em São Paulo já saía direto. Muito legal. E Celso, como foi a transição do Rancho do Vinho para o Doutor Costela? Em que momento você percebeu que o Doutor Costela tinha virado um fenômeno? Assim, eu abri uma filial no Morumbi. Infelizmente, não deu muito certo. Tá. E eu saí da sociedade e deixei o nome Rancho do Vinho, onde eu estava. Mas, há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga que era do mundo do vinho, porque primeiro eu estava no mundo do vinho, muito envolvido no mundo do vinho aqui em São Paulo, principalmente vinho brasileiro. Fui eu que trouxe para São Paulo Miolo, Dom Laurindo, Dalpisol, Valduga, tudo que você vê de vinho aí. Caramba. Há 33 anos atrás, eu que... São os vinhos brasileiros de maior nome. Que eu trazia para cá, eu trouxe para cá, para São Paulo. Então, eu era bastante envolvido no vinho, por isso eu tinha Rancho do Vinho. Mas quando eu saí da Sociedade do Morumbi, eu já tinha antes registrado Dr. Costela. Uma amiga minha que trabalhava com vinho chegou no meu restaurante e eu dei uma costela para ela provar. Quando ela provou a costela, ela me falou o seguinte: ela é a madrinha do meu nome. Ela olhou para mim e disse: cara, tem que ter doutorado para fazer uma costela dessa. E eu escrevi num guardanapo: Dr. Costela. Liguei para um amigo meu que sabia que trabalhava com marcas e patentes e registrei a marca na hora. O que que aconteceu? Troquei isso o nome. Isso há quanto tempo atrás? 20, já uns 20 anos, tá. Porque eu permaneci com as duas casas como Rancho do Vinho. Depois, tá eu, bom. Aí depois eu saí de lá e mudei. Aí foi a melhor coisa que eu fiz na vida, colocando, porque quem passava na rodovia olhava lá Rancho do Vinho, não se interessava, dizia: ah, aí só tem vinho. Colocou o Doutor Costela, diz: opa, tem Costela. Então, a minha marca, ela fala exatamente o produto com que eu trabalho. Muito direto ao ponto. Direto ao ponto do trabalho. Legal o Doutor Costela. Agora eu vou te chamar de Doutor Costela. Agora é o seu personagem, Celso. Não. Você entrar para as mudanças, né? Porque quando a gente vê, às vezes, um dono de restaurante que não é um millennial, não faz parte dessa geração digital, às vezes, ah, não quero saber. Ou se perde, e você, né? Ele tá, inclusive, fazer. Foi uma das únicas pessoas que falou que tá no TikTok. É. Ele tem 200 mil seguidores no TikTok, então... Vários jovens vêm aqui, acho que nem usam o TikTok. Cara, eu posso te falar uma coisa? Um restaurante como o meu, que de final de semana lota... Bens a Deus lota, faz fila de espera, é extremamente conhecido. O Facebook ainda ajuda muito, mas muito mesmo. 50, 60 anos. Os 60, baby boomers, 65 né? anos. Que é muito do seu público de final de semana. E esse cara de 65 anos olha pro neto, pro filho e diz: eu quero ir nesse lugar aqui, ó. Eu quero ir nesse lugar aqui, eu vou lá. E você tá presente no Facebook. E eu tô presente, porque tudo que posta no Instagram, eu posto no Facebook também, automaticamente. É você que cuida, Celso, das suas redes? 100%? Por enquanto, as redes sociais... Tudo. Eu tenho a força do Gustavo, que está aqui comigo. O Gustavo me dá uma força também. Mas a gente é um fenômeno. A gente faz os vídeos. Eu edito os vídeos. Que legal. Tudo que é postado, eu escolho tudo, eu faço, eu erro tudo, eu erro um monte, mas vamos embora. Que história incrível, né? Tipo, você falou assim: dono de restaurante fazer sua própria publicidade. Cara, o dono de televisão, o Silvio Santos, o dono da farmácia, o Sidney Oliveira, são os caras que incorporaram as empresas deles. Sim. E eles estão na mídia. Ah, a gente já falou disso algumas vezes, né? A marca por si só, pura e simplesmente, ela perde a pessoalidade, ela perde a conexão com o consumidor. Você dá a cara e criar uma pessoa, um personagem em cima da marca... Cria muito mais conexão, né, Manu? Até porque as pessoas confiam em pessoas. É, eu até, como agência, né, sempre quando a gente está criando alguma estratégia para um cliente, e a gente trabalha com muito restaurante, a gente sempre tenta ter uma figura daquele restaurante que vai ajudar a movimentar a conexão com os clientes. Porque um restaurante que só posta no digital o cardápio não é aquilo que o cliente quer. O cliente quer... Ontem eu falei uma frase muito boa que eu vou repetir aqui. Ontem eu estava inspirada. Falei, o consumidor, quando ele está de frente para o supermercado, ele vê muitas marcas, ele não sabe o que comprar, porque muitas são parecidas. Uhum. Ele vai lá e pega a primeira. Muitas vezes porque ele está perdido. Ou se não, ele vai lá e pega a que conta a melhor história. E acho que o Dr. Costela está falando sobre essa história que ele conta todos os dias. Então, o restaurante que ele sabe contar uma história bem feita, ele tem muito mais chance de se conectar com aqueles clientes do que um restaurante que é um cardápio digital. E é exatamente isso, né, Manu? Indo um pouco além, como é que você acha que você conseguiu construir, e a gente percebe isso nas suas redes sociais, essa conexão com o seu cliente? Porque com o público. É, porque as pessoas se sentem conectadas contigo, de fato. Esse tipo de coisa que a gente está fazendo hoje, que eu estou participando com muito orgulho, Eu tenho um amor especial pela Jovem Pan, isso aí então já é. Já é outro papo, eu sou suspeito. Mas outras televisões também, que a gente vai em programas de gastronomia, essas coisas, ajuda muito. Aquela senhorinha chega no restaurante, eu já pego ela no braço, assim, lá na porta, já vou levando o meu jeitinho de ser, assim, e ela, eu vi você no programa tal, eu olho e diz, mas a senhora viu o programa? 2:30 PM, a senhora não faz nada, a senhora não trabalha. E aí conquista o consumidor. Conquistou o cliente, aí ele volta e assim vai. E a rede social, a gente faz vídeos, bastante vídeos. Muito vídeo de conteúdo de receita. Quais são os vídeos, né? Até pra quem tá em casa, que tem um restaurante e falou, tá bom, vou me inspirar no Dr. Costela, vou começar a postar que eu quero chegar nos 700 mil seguidores. O que dá engajamento, né, mano? O que eu posto, vai? Receita. Receita maluca. Esses dias eu cheguei no supermercado, que o supermercado tem umas carnes mais diferenciadas. E eu vi lá pescoço de cordeiro. Cara, você já viu pescoço de cordeiro? Nunca vi, não sei nem como faz. Já comeu? Nunca comeu. É igual uma rabada, é a maneira de fazer. A receita é a mesma. E aí você foi, mas você já conhecia, já sabia fazer pescoço. Eu peguei o pescoço de cordeiro, levei pra lá, meti na panela de pressão, fiz um puta ragu com a carne. E o molho, e joguei um macarrão, e meus funcionários é que se deliciam. Eles devem ter falado, essa aqui ficou carne de pescoço, hein? Mas aí deu certo. Mas não é, é um ragu. Aí saiu a carne, tirou os ossos. Então você faz coisa diferente. Ó, aprendi ouvindo uma pessoa que o mundo respeita sobre carne. Dario Cecchini. O mundo inteiro respeita. Respeita muito. O mundo respeita. Sim. Dario Cecchini falou o seguinte: em respeito ao animal que você abate, você tem que comer, cozinhar do focinho ao rabo, ou seja, todo ele. E tem uma coisa que eu sempre briguei porque a costela, as pessoas falavam costela carne de segunda. É isso mesmo. Cara, sabe o que que você ouve? Carne de segunda só no Brasil. Essa é uma luta minha, porque eu acho que a gente... Primeiro, a gente tem um problema de sustentabilidade. Segundo, a gente tem um problema de custo. O boi tá ficando muito caro. Muito. Você tem o mundo inteiro aprendendo a comer proteína animal. O mundo inteiro comprando boi, inclusive boi brasileiro, sendo vendido pra China. A gente tá sofrendo isso agora, né, Celso? No nosso custo. Sua costela deve ter ficado bem mais cara nos últimos meses. Meu Deus do céu, cara. Dá pra imaginar. E eu acho que há um desperdício de sabor e de comida de qualidade tão grande, porque as pessoas têm essa cultura de carne de primeira e carne de segunda, que a gente precisa quebrar. E alguns já foram pra esse caminho. O Denver, que era o antigo A100, virou Denver, agora virou Chique de novo. Botou o nome, mudou o nome. Rebranding. É. E aí passa por essa história. Mas eu acho que a gente... Eu me incluo nessa luta, Celso, junto contigo. Eu acho que a gente que vive da carne, né, e vive dessa proteína que é tão maravilhosa e que todo mundo quer, a gente tem a obrigação de desconstruir essa história. Eu brigo todo dia. Porque costela não é... Vou te ser sincero, sabe do que o boi devia ser feito? 100% de costela, porque é o melhor pedaço que tem no boi. Não tem jeito, eu defendo isso. É um dos meus favoritos. O que me doía na alma, sempre me doeu na alma, me falar, costela é carne de segunda. Cara, costela é uma carne caríssima, é um corte caro, depois de pronto. Então, se você for ver por preço, por custo, ela é a primeira. Mas não existe carne de segunda ou carne de primeira. Existe sim carne mal feita e carne bem feita. É isso. Concordo. Verdade. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento, trazer essa comida incrível. E obrigada por estar aqui com a gente no Match Gastronômico. Obrigado a vocês. Como eu falei na Jovem Pan, a gente se sente em casa. E vocês me acolheram assim maravilhosamente bem. Estou feliz. Muito bom. Muito obrigado. O Celso Frison trouxe segredos incríveis da brasa, mas agora vamos descobrir o que Santi Roy tem a ensinar sobre o fogo, técnica e personalidade, que isso ele tem demais. Santi, a Argentina sempre foi reconhecida como a melhor carne do mundo. Tá. Você acha que ainda é ou você acha que existem outros lugares com qualidades tão bom quanto? Como é que você vê? Olha, eu vi nesses últimos 15 anos umas pessoas fazendo um trabalho incrível no Brasil, tanto de agro, de DNAs, de raças, misturas, de ração, melhorou e muito a carne brasileira. Eu acho que o que pega hoje é que, de modo geral, se você for em qualquer açouguezinho de rua tosco, sujo da Argentina, você vai comprar uma puta carne. E no Brasil você consegue ter uma carne espetacular, às vezes até melhor do que a do Don Julio, vai, não sei. Se você pegar os grandes, talvez o Brasil já esteja pau a pau ou ainda maior, né? Que são as potências. Você tem muitas marcas, né? Acho que a gente citou aqui alguns dos Instagrams que você cuida e o Gabriel estava falando que tudo é muito personalizado. Sim. Como que você escolhe o conceito daquilo que você vai lançar? Como é que você diferencia o que você está lançando? E as ideias, né? Como você falou, hoje o menu vai ser assim em um, outro no greenhouse de um jeito. Como é que você define isso? A cabeça é uma só, né? Eu tenho várias marcas, mas o público é o mesmo. Tá. Pode até ser meio que um erro, né? Porque eu não consigo ampliar muito meu público. Ele é muito, muito alinhado com a nossa proposta. Então, eu tenho as marcas, mas a linguagem é praticamente a mesma. O cara que vai pro Punta Blanca pra fazenda é o cara que gosta de churrasco, que é o cara que se interessa por desossa, que é um cara que pode também ir no Bracerito, mas também come um lanche rápido de hambúrguer. Então... Mas eu vou te falar, Santi, minha leitura de fora, eu não sou um cara de marca, tá? Manu é minha sócia cabeça de branding, eu sou o cara muito mais de gestão e etc. Uhum. Mas assim, quando eu olho um pouco do que você faz, e eu acho que esse é o caminho mais inteligente, você tem várias marcas que sim falam com o mesmo público, mas eu acho que elas têm ocasiões de consumo sim. Muito distintas. Então, o que você acaba fazendo, você consegue extrair o máximo da comunidade que você construiu em volta da tua marca maior, né? Que eu acho que isso é o que permeia tudo. Que é um pouco do que a gente tenta fazer com a churrascada. Churrascada, você tem o Jardim agora lá no Ibirapuera, que é, querendo ou não, uma ocasião um pouco mais sofisticada. Uhum. O evento, que é um momento para a família passar um fim de semana no festival. Então, assim, a gente tenta, dentro da mesma comunidade que já está construída, aumentar as ocasiões de consumo que aquela comunidade consegue consumir a nossa marca. Isso. Que é um pouco do que eu vejo no seu negócio. Pô, tem desde o Punta Blanca, que você vai passar um fim de semana com a família, até o Grindhouse, que você vai fazer um jantar muito mais intimista, focado para carne e tal. Então, acho isso um acerto. Pouca gente entende a força da comunidade, cara. Eu acho que todos eles são uma extensão verdadeira do nosso convívio como família. Então, assim, a gente vai viajar para Minas toda semana com um carro antigo, 1965, uma picape velha. Toda hora tô quebrado na estrada e tal. Então, assim, eu poderia fazer uma empresa de peças de carros antigos, sabe? Eu jamais entraria como uma sociedade com um carro novo, por exemplo. Uhum. Entendeu? Para vender. Então, todas as propostas verdade, que a gente... Né? É tudo verdadeiro. O pessoal... Ah, desossa. Não é que eu achei alguém... Eu aprendi a fazer desossa, eu vendo desossa. Estamos vendo que o nosso público ele está querendo cortes que não se acham. Tá, então vamos fazer uma boutique que vende esses cortes, mojeca, vacio, entranha, morcija. Vamos fazer isso, ninguém tem. Então eu escuto bem o meu público, que é uma vantagem de quando você está atrás do balcão todo dia. E Santi, você citou que tem uma marca de moda também. Então, aonde que a moda entra nessa vida? Não, na verdade, eu comecei com ela depois que eu me formei. Eu trabalhei um tempinho com comunicação com a Cristina Carvalho Pinto, na Full Jazz. E aí, depois eu saí e já fui pro mercado de vestuário. E aí era surf, skate, rock, tatuagem, essas coisas, né? E aí a gente criou uma marca chamada The Weird Factory. Ficou até hoje, mas é que ela tá meio que no hiato, porque eu não tenho tempo pra fazer. Mas eu conheci muita gente através da marca. Mas ela tá viva hoje? Se eu quiser, ela tá viva. Comprar, assim, hoje eu tava reclamando porque acabou de sair do ar, não sei que coisa. Eu falei que eu não entendo nada. Vida de liguei pro cara e falei, o que aconteceu? Pagou, não pagou domínio? Sei lá, tava fora do ar o site. Mas ainda tem, vendo? Óculos, meia, tênis, camiseta. Legal. Faz sentido você trazer essa sua comunidade que é amante de carne pra... pro fashion? Esse é o único dos projetos que não se conversa muito. Não tem aquela conexão. Eu comecei ali quando eu tinha, sei lá, 17, 18 anos. Hoje eu tô com 44. E por muito tempo era um mercado... meu segmento era o pessoal do surf, do rock, tal, festa. E aí quando eu fui pra gastronomia foi uma ruptura, assim. Eu já comecei a trabalhar com outro público e aí foi evoluindo. Então tem gente que ainda me acompanha, que é cliente e tudo mais, que vem daquela época da roupa, mas eu não achei uma maneira ainda de juntar os dois mundos, sabe? Por isso que ela tá no hiato, não tem espaço físico, não tem espaço pra criar. Então a última coleção que eu fiz, que antes eu desenhava, eu tinha amigos, eu peguei tudo, o cara da Indonésia, passava a proposta, comprava o desenho. Aí eu falei, puta, já não é a mesma coisa, não, né? Tem mais então amigo. Eu falei, puta, vou voltar... Quando for a hora de voltar, se eu tiver tempo e gana e tiver estruturado, depois eu volto com o vestuário. Mas é aquilo, eu comecei sozinho, sem fluxo de caixa, uma brincadeira de faculdade. E aí quando eu fazia festa de lançamento da coleção, fazia choripã, vendia cerveja, faturava o ano inteiro do que eu vendia. Mais do que a roupa. Aí você falou, pô, peraí. Você começou a ter, enfim, acesso, não acesso à gastronomia, mas acesso, sim, a vender a gastronomia. Sim, aí sim. Nos eventos da moda. Nos eventos de moda. Eu sempre cozinhei igual,